Quero pedir que você feche os teus olhos, irmão. Talvez a sua pergunta seja, mas aquele patrão, aquela pessoa está mandando eu fazer coisas erradas, como é que eu vou obedecer? Você vai para diante do Senhor, para que Ele te ponha debaixo de uma missão que você pode seguir. Ore ao Senhor e peça sabedoria, porque Ele vai te colocar vinculado a alguém a quem você pode seguir. Decida estar debaixo da autoridade de alguém que tem a autoridade de Deus. E há muitos profissionais aí que não precisam nem ser crentes. E são homens e mulheres sérios, íntegros, que têm parcelas do caráter de Deus na sua vida e podem ser nossos líderes. Independente do que o prefeito, do que o presidente, do que o governador façam, eles são autoridade. Independente do pai bêbado, promíscuo ou desleixado, há um nível de autoridade sobre ele, como pai. Independente se o líder de célula é fulano, ciclano ou beltrano, reconheça-o como sua autoridade. Independente se você gosta ou não dos seus pastores, se você decidiu andar naquela igreja, ande debaixo de autoridade, ande submisso, honrando aos líderes que Deus pôs ali ao seu redor. Independente se no lugar que você chegou, a pessoa que está cuidando ou responsável disso ou daquilo, ele sabe menos do que você, ele pode menos do que você. Se você chegou e ele está ali, é autoridade. Decida ser humilde e se submeter à autoridade. Muito mais, a palavra do Senhor. Deus, o que é que eu estou fazendo? Que decisões eu tenho tomado? Como eu tenho guiado minha segunda-feira, minha terça, minha quarta, minha vinda aos cultos, minha participação nas células? Como eu tenho guiado isso? Do meu jeito ou do teu jeito? Dizendo que o Senhor me falou, que o Senhor me guiou, que o teu Espírito me revelou, eu estou tomando decisões autônomas ou eu estou vinculado ao corpo? Tempo da minha vida, Senhor, para a tua palavra, para os teus preceitos, para a comunhão com os meus irmãos, para andar na ação ministerial do corpo de Cristo, é o menor tempo ou é o maior tempo? Pessoas que nunca dão certo nos lugares por onde vão. Pipocam de lugar a lugar, porque nada prospera, nada dá certo. Põe diante do Senhor. Aonde eu adotei como padrão de vida, sem nem perceber, a insubmissão? Aonde minha arrogância velada, meu orgulho fantasiado, disfarçado, está me fazendo viver um engano, uma feitiçaria? E nesse momento, irmão, mesmo que você não tenha nada, não se lembre de nada, junto comigo, coloque sua vida. Diga, Senhor, me leva a um nível de obediência, de submissão à tua palavra, aos teus preceitos, aos teus princípios, como eu nunca vivi. Me leva a me apaixonar pelo Senhor de uma forma tão intensa, Senhor, que eu não quero outra coisa, que eu não penso outra coisa, senão em te obedecer. Senhor, nós recebemos sobre nós um princípio do teu reino. A igreja anda debaixo de autoridade. Os discípulos andam debaixo de autoridade. Eu ando em submissão. Meus discípulos andam em submissão. E nós rejeitamos, nós repreendemos todo o espírito de independência na nossa vida. Abra os nossos olhos para qualquer instância de relacionamento, Senhor, em que porventura nós estamos sendo muito donos do nosso nariz. E dá-nos mais humildade, condição de se submeter aos outros. Faça isso conosco, Senhor. Nós declaramos pelo poder da Tua palavra que esta doutrina é um fundamento básico, um pilar da nossa vida como igreja. Eu declaro na autoridade que o Senhor tem me dado, naquilo que o Senhor tem tratado comigo para eu ser obediente e submisso, mesmo que tenha que lutar contra a minha natureza, eu declaro, Senhor, que os Teus filhos aqui também andarão em submissão, em obediência. Não estamos falando, Senhor, de pessoas que obedecem ao pastor. Não estamos falando de uma organização humana, de hierarquias terrenas. Nós estamos falando de uma graça maravilhosa do Teu reino. Eu reconheço a autoridade do Senhor, a graça, a unção do Senhor na vida de alguém, e então eu decido caminhar debaixo desta mesma missão. Esta é uma verdade que põe por terra as artimanhas do diabo, e nós queremos esta verdade dentro de nós, Senhor. E nós recusamos qualquer outro engano do diabo. Continue orando ao Senhor, e eu quero orar por alguém que veio a este lugar e nunca confessou publicamente: Jesus, eu coloco minha vida debaixo da Tua autoridade. Eu decido que a partir de hoje Tu és o meu Senhor. Eu reconheço que Tu tens a autoridade de Deus. E eu decido viver segundo a Tua palavra. Eu decido entregar minha vida ao Senhor. Eu decido Te ter como meu único Senhor. Se você nunca disse isso publicamente, eu convido você a dizer isso hoje. E se você quer fazê-lo, fique de pé, eu vou orar com você. Quero pedir a todos os irmãos que estejam orando e intercedendo. É um momento de tanta batalha. Eu quero reconhecer publicamente a autoridade de Jesus sobre a minha vida. E eu quero me colocar debaixo desta autoridade. Eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém aqui que nunca disse isso publicamente e quer fazê-lo hoje, convido a ficar de pé. E eu quero orar com você. Alguém aqui que já entregou sua vida a Jesus, mas que reconhece que em algumas áreas ainda está sendo o Senhor. Não é a palavra de Deus. Na verdade, você nem sabe o que a Bíblia diz acerca daquele assunto, mas está tomando decisões, está indo adiante, está fazendo o que você acha. E nessa noite quer dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo disso. Eu quero saber o que a Tua palavra diz e eu vou me submeter. Se há alguém aqui assim, fique de pé também. Eu decido me submeter, Senhor, à Tua palavra. É um ato de cada um de nós diante de Deus. É algo que está acontecendo agora no mundo espiritual entre nós e Deus. Em tudo aquilo, Senhor, que nós não temos sido submissos à Tua autoridade, seja a autoridade da Tua palavra, seja a autoridade de um líder que o Senhor colocou sobre nós, nós declaramos humildemente que nos arrependemos e reconhecemos as autoridades que tens colocado sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar também com os irmãos que reconhecem que esse é um princípio da palavra, se submetem a Ele, mas querem pedir ao Senhor: abra os meus olhos para alguma coisa que eu não estou enxergando e me ajude a nunca proceder como Saul, a achar que vai ser melhor do meu jeito. Ajude-me, Senhor, a nunca sair de debaixo da autoridade de alguém que o Senhor colocou sobre mim, porque eu acho isso ou aquilo. Espírito do Senhor, faça isso conosco. Você pode orar ao Senhor e declarar: eu quero receber mais da tua autoridade, porque eu quero exercer a tua autoridade nesta terra. Tem vidas à minha volta que precisam ser libertas da escravidão do diabo, e eu quero crescer em autoridade. Irmão, se eu e você crescermos em autoridade, mais vidas serão salvas ao nosso redor, mais famílias serão abençoadas ao nosso redor. Se nós crescermos em autoridade como igreja, como indivíduos, como famílias, esta cidade será mais impactada pela verdade de Jesus. Eu desafio você a orar nesta noite e dizer: Senhor, eu quero mais da tua autoridade. Senhor, eu estou entendendo que não é a capacidade de mandar, não é o temperamento explosivo ou imperativo de quem vai mandar, mas é uma unção, é uma porção do Senhor. Dá-me, Senhor, mais da tua autoridade. Leva-me a andar mais em submissão à tua palavra. E aquilo que eu não estou entendendo, aquilo que eu não estou prestando atenção, aquilo que os meus ouvidos cauterizaram para a tua palavra, revela-me, Senhor. Eu quero andar assim no corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quero guardar os teus mandamentos. Eu quero ser fiel ao Senhor. Tua palavra nos diz: sejam submissos aos vossos guias, porque eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Ajuda-nos a sermos submissos aos guias, aos líderes, seja o pastor, seja o líder de célula, seja o guarda da esquina, seja o assessorista. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos benignamente, submissos, em mansidão, em humildade, em graça, em unção, em todas as circunstâncias, Senhor. Você pode levantar a sua voz, irmão, e orar ao Senhor neste momento. Levante a sua voz e declare a Ele: Senhor, talvez tenha algumas coisas que eu não alcanço, eu não entendo ainda desta palavra, mas eu me coloco debaixo da autoridade da tua palavra. Se o Senhor está liberando esta palavra hoje, o Senhor tem um propósito, e eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem de propósito na minha vida, Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu me aproprio, Senhor. Tomo posse, Senhor. Quero a tua palavra como autoridade absoluta na minha vida. Eu quero o teu governo como governo absoluto na minha vida. Eu quero minha comunhão com a igreja como comunhão de autoridade sobre a minha vida. Eu quero vínculos de amor. Eu quero ser submisso à tua palavra. Eu quero, Senhor, restaurar aquilo na minha vida que é consequência de alguma insubmissão. Eu quero, Senhor. Faz isso, Senhor. Me faça um testemunho vivo. Me faça uma testemunha viva, Senhor, de que funciona, de que o Senhor restaurou algo na nossa vida que era fruto da desobediência, e que o Senhor veio e trouxe luz, trouxe graça, trouxe paz. Faça isso com cada um de nós, Senhor. Nós abençoamos nossos irmãos que não estão aqui, Senhor. Nós abençoamos nossos familiares que talvez estejam vivendo problemas tão sérios por causa do princípio da submissão e autoridade que nunca foi aprendido. Senhor, nós oramos e abençoamos esta cidade, nossos vizinhos, pessoas que estão vivendo rumo às trevas, rumo à morte, à perdição, porque não entenderam a tua autoridade. Dá-nos autoridade para ministrar a eles nesta cidade e resgatá-los. Senhor, quando chegarmos, estará chegando a autoridade de Cristo na casa, no bairro, na rua, na televisão. É assim que nós queremos ministrar a tua palavra, com a autoridade do Senhor, vivendo esta palavra dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Dê a mão ao irmão ao seu lado e ore por ele. Levante a sua voz e ore pelo irmão que está com você. Diga: Senhor, ajuda meu irmão. Senhor, ajuda meu irmão. Dá-nos experiências nesta semana. Dá-nos revelação, discernimento. Ajuda-nos a entender no nosso contexto pessoal, familiar, profissional e de igreja áreas que eu vou crescer na submissão, na obediência, na autoridade. Eu quero estar debaixo de autoridade para ter autoridade, tanto para mim, para minha família, como, Senhor, para as vidas que estão perdidas, para cumprir o teu ministério. Nós queremos autoridade, Senhor. Nós não queremos ser uma igrejinha. Nós não queremos ser uma porta de evangélicos. Nós não queremos ser uma religião evangélica. Nós não queremos ser mais uma opção religiosa por aí. Nós queremos ser a autoridade de Cristo nesta terra. A autoridade do Senhor nesta cidade, Deus. Nós vamos exercer a autoridade do Senhor como Samuel sobre o rei. Nós vamos exercer a autoridade do Senhor sobre os governantes, sobre os governadores, os prefeitos, os presidentes. Nós vamos exercer sobre as autoridades desta cidade a tua autoridade, em graça, em amor, em fruto.